Capítulo 23. Um olhar para trás e outro para frente. Um conhecido escritor francês sugeriu certa vez que é preciso ter poderes intelectuais bem próximos de um gênio para não cair na ilusão das datas comemorativas. Por não possuir tais poderes, posso apenas olhar melancolicamente para o gigante mental que habita nessa tranquilidade interminável e fazer o que me é possível rodando em círculos. Sei muito bem que, à meia-noite do dia 31 de dezembro, nada vai mudar, a não ser em minha cabeça e na cabeça de outros iguais a mim. Penso em um novo ano que é novo somente porque os homens lhe deram esse nome, arbitrariamente, e sinto que estou passando por cima de uma linha que não existe. Tudo é imaginário. Ainda assim, não consigo fugir de sua fascinação. Para os judeus, o novo ano tem início em uma data e para os cristãos em outra. E não podemos esquecer que o calendário mudou bastante desde que o homem começou a contar o tempo em anos. No entanto, é bom comemorar o ano novo desde que essa data nos convença a desacelerar e permitir que nossa alma caminhe no mesmo ritmo. E penso que esse é o verdadeiro valor do culto de vigília. Podemos fazer a mesma coisa em qualquer ano, noite do ano, mas provavelmente não o faremos. Portanto, podemos aproveitar o culto de Ano Novo para examinar a nossa vida e pedir força a Deus para fazer coisas melhores no futuro do que fizemos no passado. Embora o ato de olhar para trás deva ser minucioso e realista, deve também ser breve, pois recentemente um pastor negro disse ao me ouvir falar: "É difícil escalar um monte olhando para trás. É bom dar uma rápida olhada por cima dos ombros, porque nos dá equilíbrio e nos faz lembrar que um dia teremos de prestar conta de nossas ações. Para alguns de nós, o ano que passou não foi um período no qual nos comportamos com a nobreza de um cristão, se considerarmos o infinito poder que nos foi dado por meio do Espírito que habita em nós. Mas, pela bondade de Deus, podemos aprender com nossos fracassos. O homem de mente iluminada aprende com seus erros, sim, e até com seus pecados. Se o seu coração for confiante e penitente, ele poderá ser melhor no próximo ano por causa de seus erros do ano anterior, desde que não volte a cometer loucuras. O arrependimento deve ser radical e completo, e o melhor arrependimento por um erro, como Fenelon disse, é não repetir o erro." Charles Wesley chamou o faraó de penitente inútil porque se arrependia sob a pressão de cada praga e voltava a pecar tão logo a praga terminava. Quando buscamos avaliar a nossa conduta no ano anterior, temos de ser cautelosos para evitar dois erros opostos. O primeiro é ser condescendente demais conosco mesmo e o segundo é ser severos demais. Ao contrário do que sempre ouvimos, principalmente de certos irmãos fanáticos e inclinados com determinação ao avivamento, de acordo com suas ideias, nem sempre prestamos serviço a Deus quando nos açoitamos. O evangélico que se autoflagela e pensa estar agradando a Deus ao infligir castigo a si mesmo, está tão longe da verdade, embora na direção oposta, quanto o rabino que declarou com toda seriedade: "Se há dois homens retos no mundo, somos eu e meu filho. Se há um só, sou eu." Exigir demais de nós mesmos é admitir implicitamente que temos ao menos um pouco de confiança em nossa capacidade moral inata. E claro, admitir também que nossa confiança em Deus é por consequência fraca. O homem que se conhece profundamente não espera nada dele próprio e não se decepciona quando deixa de produzir. O irmão Lourenço expressou a mais alta sabedoria moral quando declarou que, se tropeçasse e caísse, recorreria imediatamente a Deus e diria: "Ó Senhor, é isto que podes esperar de mim se me deixares agir por conta própria." Assim ele aceitou o perdão, agradeceu a Deus e não se preocupou mais com o assunto. Meister Eckhart disse que quando vencemos o pecado e nos afastamos dele, Deus age como se nunca tivéssemos pecado e jamais permitirá que nossos pecados do passado nos prejudiquem, pois ele é um Deus do presente e aceita o homem da forma que ele está, sem levar em conta seu passado. Evidentemente, tudo isso pressupõe arrependimento e fé verdadeiros, e não foi registrado para minimizar o pecado, mas para magnificar a graça. Já falamos muito do ano passado, mas o que falar do próximo ano? Bom, dizem que há 3 mil promessas nas Sagradas Escrituras e todas são nossas, se soubermos o que fazer com elas. Para o cristão, não existe nenhum território inexplorado. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas. As pegadas da ovelha obediente são sempre encontradas dentro das pegadas maiores do pastor. Para nós, é totalmente impossível saber o que nos aguarda, mas é possível saber algo muito mais importante. Um estranho pregador americano, porém piedoso, da geração passada, disse para nós: Abraão partiu sem saber para onde ia, mas sabia quem estava indo com ele. Não podemos saber ao certo qual é a nossa peregrinação terrena e onde ela nos levará, mas com certeza podemos saber quem nos conduz, e nada mais importa.